Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose, sempre aqui na SPSR. E para a emissão de hoje preparámos um programa especial. Vamos dedicar-nos a dois discos, apenas dois discos, e tentar de alguma forma fundir alguns dos temas que constituem estes registros. Falamos de Ambient One Music for Airports, de Brian Eno, e Disintegration Loops, de William Basinski. Começamos com Brian Eno. Music for Airports é o sexto álbum de estúdio do britânico. Foi editado pela Polydor Records em 1978 e consiste em quatro composições criadas através do conceito Tape Loops. É com Music for Airports que começamos a emissão de hoje do Em Transe. Boa noite, bem-vindos. Deixamos para trás por momentos Two, uma das quatro faixas de Music for Airports de Brian Eno, e seguimos agora de uma forma mais isolada para William Basinski, nova-iorquino, editou entre 2002 e 2003 Disintegration Loops, mais um que procurou através do conceito Tape Loop oferecer-nos uma espécie de dimensão narcótica e hipnótica sempre à volta da música ambiente. As faixas estavam deterioradas, mas William Basinski procurou aproveitar-se desta espécie de fatalidade. De Disintegration Loops vamos ouvindo um enxerto da faixa 2 para seguirmos com Brian Eno, agora 1-1. De Ambient One, Music for Airports, e daqui até ao final da emissão vamos misturar os dois registros, Ambient One, Music for Airports, de 78, de Brian Eno, e William Basinski com Disintegration Loops. Voltamos para as despedidas. Thank you. Hoje um programa diferente, onde procurámos explorar a música de dois artistas icónicos da designada música ambiente, atmosférica e etérea, Brian Eno e William Basinski, em destaque na sessão de hoje do Entrans, um programa que depois de rodar na rádio transforma-se em formato podcast. Links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. No sítio do programa encontram também os poemas de Ana Freitas Reis e as fotografias de Alípio Padilha. Despedimos-nos até de hoje 8 dias. Boa noite. Até à próxima.